7, reporte, é, visual com capa. Mostrará. Cabe cruzamento, time troca. Voando 093, confins, copia? Copia, 093. Falando confins, 360 autorizado, via pêndulo 21. Vem falar da 10, primeira curva à direita, saída arbor, ele é 1208 controle, 5165 transponder. Muito bom dia, passarinho 2229. Escola da Pistono 0 com curva direita, saída arbor, transição elefa, controle 120 decimal 8, transponder 5165 pro gol 1093. Correto, chama pro pushback funcionamento. Chama pushback funcionamento, 093. A descida vai rebotar, dentro de 20 minutos aproximadamente. Desce, Pistono 0. Após o pouso do tráfego, alinhe e mantenha no 0, azul 4201. Salvador, o azul 2710. Siga. Senhorita, já teria o nosso plano de voo para Aracaju? Vou chegar junto com a sala e plano de voo agora, instante para cópia, o azul 2710. Nosso horário de calço horário era os 25. Cliente, 0925, o azul 2710. No 7, no solo 30, via Foxtrot, chame solo 121, décimo 9, bom dia. 319, obrigado, até já. Solo Salvador, bom dia, tá 357, ligando na Foxtrot. 357, segue Alfa, chame X da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, tá 357. Azul 2710 pra Aracaju, copia? Pronto, cópia 2700. Salvador Aracaju, 190, autorizado, via Golf 677. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Conde. 1208 controle, 0277 no transponder. Quente, Aracaju, 190, via Golf 677. Confirmado a pista 10 com curva esquerda após o perfil da saída Conde. O transponder, o controle 1208, transponder 0277. Azul 2710. Correto, chame para pushback funcionamento, Azul. É, foi correto. Solo Azul 2783, pátio 3, pushback acionamento. Pátio 3, tá autorizado, chame pro táxi. Autorizado, já para o táxi, 2783. Controle Salvador, o passarelo 2229 para a descida. Os 229 desça para 3.000 pés, o altímetro 10 no meia. 1016, 3.000, passarelo. E 4201, decolado aos 31 minutos. Chame controle Salvador, frequência 120, décima 8, voyagem. 208, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, azul 4201. 4201, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. Da EL 340, ou 440. Estacionamento Gol 1093 no portão 4, inicia de imediato? Sim, de imediato. Autorizado no 4, chame pro táxi. Autorizado, chame pro táxi 093. Tá, 3890, chame agora ao centro Recife, 12685, alterna 2545. Obrigado, vai chamar o centro Recife, um bom dia, 3890. Aí, ó. 3 horas e 20, alterna de Salvador. Cheque, tá até a saída do pátio 3, o azul 2723, aguardando para prosseguir. Até a saída do pátio 3, o táxi está autorizado, 273. Juliette Hotel, Romeu, assim que possível, informe o seu estimado de pouso. 1100, estimado pouso, né, que está Romeu. 00, copiado. Dr. Salvador, bom dia. Gol no 649, está passando 255 para 1160, chegada bom. Gol no 649, bom dia. Dessa via, chegada bom, para 4000 pés, o altímetro no 0, 1 no 6. Para 4000, da perfeita ponte, ajustado no 0, 1 no 6, gol 1649. E o azul 4958, no ideal de descida. 4958, mantendo a proa de mar e testa para o nível de voo 1100. 1100 na proa de mar e descendo agora o azul 4958. Parceiro 2229, número 1, da presente, voo direto Duna, parceiro 2229. Duna, número 1, gente, pode descer 2000? Para 3.000, 3.000 pés, o altímetro no 0 no 6. Poxa, inicialmente 3.000, passarei 184 a bordo, alterno galeão, 2 horas e 55 de autonomia. Galeão 93, visando táxi, via Engie Alfa, no ponto de espera da 1.0, torre 1, 1895, QNH 1.0 no 6, Google. 0 no 6, autorizado o táxi, então ponto de espera lá, 1.18, decimal 95, obrigado, Google 093. Azul 2783, segue a aeronave da Google, via Engie Alfa. O ponto de espera da 1-0, torre 1, 1-895, QNH 1-0 no meio. Ok, seguindo o gol, reportará para 1-895 do ponto de espera, ajustado 1-0 no meio. O 4958, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 340. Esquerda agora para 340, azul 4958. Pista radial 260 VR Salvador. Após caso de falha, reassuma a direta turna. Ativo, limitado pela 260 Salvador. Caso de falha, direita na Pro de turno, azul para o final 58. Torre Salvador, muito bom dia, Golo 093, meu ponto 0 pronto. 1093, bom dia, autorizado, aliás, decolar pista 10, vento variável 5 nós, juiz de altímetro 10, 16. Autorizado, aliás, decolar, gol 1093, 10, 16. Gol 4958, informa o tráfego, 12 horas, 8 milhas, rumo ao nordeste. Passando 105, descida para 3.000 pés, aeronave também um Alfa Tango 72. E um tráfego no GPS azul 458. Tem o ponto de espera inicialmente após a início da rolagem 800, vou olhar e manter 5 no zero. Excelente, vai manter o ponto de espera após o início da rolagem do Boeing da Gol, ali mantém 2783. No 288, alternando 260 para o serviço de informação de alerta. 1288, 1260. Obrigado, senhor do ETAPA. 27190, tá? 1963, Coreano e equipe de solo que após a passagem da aeronave da Azul à sua retaguarda, saiu do pushback no 01 e chegou pro TAC. A passagem da aeronave da Azul está livre em coordenação, chama pro TAC, 63. Azul 4958, reautorizado, 090. 090, agora descendo azul 4958. Oh, só confirmo o 963, a aeronave que vai preterir aqui o 1963, esse ATR que está aproximando o pátio? Está ingressando no pátio principal, agora está taxiando para o de espera. Ah, tá ok, vai ingressando no pátio principal, da ciência. 1208, por viagem. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2783, atenta a possível esteira, quando pronto, variável, com 59016. Livre, decolagem 2783, Patrulha de Salvador, gol 1093. Gol 1093, contato com a dada decolagem, suba via saída árvore, para o nível 360. Ambo 4360, voo 1093. Passarido 2229, desça para 2.000 pés. Está autorizado ele a sexway, o altímetro 10 no meio, reporte do operador. 2.000, para o ILS, vamos reportar estabilidade, senhor. Torre Salvador, bom dia, o azul 2710, próximo observa pronto. Bom dia, azul 2710, aliás, manter 5-0. Além manter 5-0, 2710. Azul 4201, chame Centro Recife em 121, alterno 3395. Confirma, azul 4201. Centro Recife, 1251, alterno 3395. 251, 3395, bom dia. Olá, pista 10, variável 49, altímetro 1016, 10 no meio. Na decolagem, pista 0, com 1016, 2700. Na decolagem, tuba para nível de voo 200, saída árvore. Árvore 200, 2783. Sim, mantém 9000, azul 4958. 4958, desça para 3.000 pés, 10 no meio, altímetro. 1016, descendo para 3.000, azul 4958. 465 com ONU 79 a bordo, 3 horas de autonomia, Fernando Palmas. 65, procede tags até através do gate 05. Realizado até através do botão 5, Azul 2710, decolados 4-2, controle 120, décima 8, Goiás. 208 no controle, Azul 2710, tem bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2710, decolou no perfil da Conte. 710, boa, contato, radar na decolagem, suba via saída Conte para o nível 190. Sim, via Conte 190, Azul 2710. Fogo 649, é o número 3, na aproximação, prefere redução 2109. É, iniciando redução para 210, gol 1649. Controle Azul 2783, pode voar elefa da presença? Autorizado, reporte para ingresso no Pátio Cristal, o Azul Alpha 3-1. Paulo Salvador, a chamada 62, 1-1, ponte 612, puxa acionamento. 62, aguarde, chamada 62, 1-1. Aguardo. 1895, muito obrigado, aí bom trabalho. Táxi segundo 963, 175 a bordo, 3 horas e 40, até na Campinas. 1963, segue táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, CNH no 0 no meio. Via Índia Alfa, com 1016, torre 1895, ponto de espera, 63, voto bom dia. 1865, segue aeronave da companhia via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, CNH no 0 no meio. É, companhia via Índia Alfa, ponte espera às vezes na companhia no 8, né? Azul Alfa 3, Zulu na escuta. Alfa 3, Zulu na escuta. Autorizado inicial no Doc e reporte para ingresso do pátio principal. Alfa 3, Zulu iniciando o reboque, reporta na saída do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 3. Reportará para ingresso no pátio 3? Pátio principal, correção, pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Alfa 3 Zulu. CNE 6211, no portão 06, está autorizado o início do pushback chamando para o táxi. Vai chamar para o táxi, 621. 1963, mantenha o ponto de espera, a TR da Passareza já passou o marcador externo. Ok, Marcelo, é 3. Para 2000, reportará no X-Ray, o Azul 4958. Minha 3 tem condições de decolagem imediata, tão logo a pista esteja liberada? Afirmativo, senhor. Certo, então observe o pouso da perda da passaria do curso ao final, após olhar e manter, para fazer decolagem imediata. Afirmativo para as passagens do ATR, ali mantém... para decolagem imediata, 63. Azul 2783, está presente ou autorizado direto elefa? Aguarda presente direto elefa 2783, ligado. Voo no 649, desça para 2.000 pés, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador. Desça para 2.000, vai manter a proa com limite do localizador, voo no 649. 710? Siga. Para evitar a formação, senhor, solicito um desvio à esquerda, magnética 30, ou 15 milhas aproximadamente. Boa 030 por 15 milhas, ciente, após desvio Rui Conde, o azul 27 no zero. Ciente autorizado, após desvio Rua Conde, 27 no zero, grato. Estabilizou na X-Ray, o azul 4958. Azul 4958, completo ele, essa que foi chamando Torre 18, desse 195. 1895 a 12, obrigado, amigo, até daqui a pouco. Boa. Boa. Voo 1963, vento variável 4-9, ajuste no zero no meio, decolagem autorizado. Romero 16, livre decolagem da 10, Bruno 963. Voo 1865, na escuta? Amiga. Mantenha o ponto de espera, bom dia. Tráfego da Azul, 61 milha no marcador externo. Passa ponto pro táxi com 1164 a bordo, 3230 de autonomia, Guarulhos, alterno. Seré 6211, segue táxi via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, CNH 10, 16. 10, 16, Indy, ponto de espera 10, 1895. Tem chuva, porém pista ainda molhada, cheque trem de pouso, pouso autorizado, pistão 10. Afirmativo, com 16, eu pouso na 10, trem embraçado e travado. A presente, Duna, reporta localizador, Bruno 649. Decolados 4-9. Chame controle Salvador, frequência em 1-2-0, décima 8, boa viagem. 208, é um bom dia, 63. Dia. Salvador, bom dia, Bruno 963, decolado na Adael. Bruno 963. Bom dia, contato no radar na decolagem, suba via série da El para nível de voo 360. Sobe 360, autorizaria Irume, senhor? Irume negativo. Da presente está autorizado direto Leda. Leda da presente, 1963. Completa ele essa X-Way, chame torre 18, desse 1895, agora 649. Torre Salvador, bom dia, voo 1649, no localizador. Bom dia, voo 1649, ciente do tráfego, ainda no estado, reporte marcador externo com cheque de trem, informação 37 companhia alinhando para a decolagem pista no zero, assim que a pista estiver liberada. Reporta no marcador externo, vou no meio controlado. O 4958 no solo aos 51. Libere direita via Eco. Chama o solo 219. Na Eco 219. 4958. Na escuta permanente. Solo, Salvador, bom dia. Azul 4958. 1-4958, prossegue via Alfa, Kilo 43, atentando a sinalizadores. Alfa, Kilo 43, atentando. 249. variável vento com 4 nós, ajuste 1016. Esse é o colar zona 0, boa noite. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, agora vem para nós. Linha 49, pouso autorizado, pista no zero, molhada, vento variável com 49, ajuste 1 no zero, 1 no meia. Livre pouso, não, 1 no zero, voo no 649, ciente da pista molhada. Oi, Xanar 621, ponto, espera 10 pronto. Voo no 865, decola 53, chama o controle 1 no 20, décima 8, Rogério. Confirmado, com frequência de controle? Confirmo, controle 120.80. 208, obrigado, boa. Bom dia, hoje é na 62, 1737, gol, final, pista no zero. Observe a passagem após autorizado alinhar e manter a pista no zero. Após os 37 da gol, alinha e mantém, hoje é na 62, 1. Controle com 1865. 1865, contato radar na decolagem, suba o 360, saída árvore. 360, gol 1865, será? Chega azul 2710. Solicita final 170, por favor. 170, submantenha o 2710. 170 é autorizado, azul 2710. No solo 55, direita via Foxtrot, chame solo Salvador 121, decimal 9. Lembrando direita Fox 129, agora mesmo 9. Functioner 6211, recorde provado pista no zero, vento variável com 4 nós, 1016 notivo. Realizar a decolagem no 016, o Xaner 6211. Salvador, Alfa, Cleide, Lu, final de chama reboque, na posição 03. Grata, bom dia. 351963, bom dia. 2783, chame centro Recife, 1288, alterno 260. 1288, 1260, obrigado. 2783. Pela 6211, decolado aos 57, chame controle Salvador, frequência 120.8, boa viagem. Controle 208, obrigado, bom trabalho, 621. Controle Salvador, Xanero, 6211, dial. Xanero 6211, contato radar na decolagem, suba via Cerdael para nível 360. Via 360, 6211. Autoriza pro de Delta, pro 6211. Livre, direto da El. Ciente, direto, 621. O 1865, chame Centro Recife, 1288, alterno 2600. 288, 2600, obrigado, boa. Sete no zero, tem condições de voar Alfa Romeo 368? Confirmo 27 no zero. condições de voar o Alfa Romeo 368? Assista, senhor. Presidente, está autorizado voar direto ao Alfa Romeo 368, azul 2710. O serviço radar está terminado. Chama agora controle Aracaju, frequência 2023. Sim, como o Alfa Romeo 368 passava 203 para o controle Aracaju, azul 2710. Obrigado, bom dia. Fortaleza 390 nível autorizado, via Upwhisk 50 segue conforme. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Dilube. 1208 controle, acione 5430 no transponder. Autorizados para Fortaleza, no nível 390, decolagem da Seara Cabeceira 1-0 com a primeira curva à esquerda. Na subida, Momo de Lube, interceptando após a Upwhisk 50. Controle 208, o transponder 5430 para o Rio 989. Correto, chama o pushback sonamento, Rio. Camarada, para sua informação, nossa posição é parte de carro, parte 3-6. Entendi. Autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama pro táxi, 6225 no 7. Federal 9972 para a Petrolina, aguarde o instante cópia. Solo Salvador, bom dia, com 3597, informação Hotel Brasília 340. Teste número 24, TAM 3597, para Brasília. 97 na sua escuta. Federal 9972, Petrolina, copia? Copia. Salvador, Petrolina, 360 autorizado, via Upslu 20. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim. 1208 controle, acione 5162 no transponder. 357 Brasília, copia? Copia. Salvador Brasília, 360 autorizado, via Andes, 17. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbó, Elefa, 1208 controle, 5432 transponder. Autorizado Brasília, nível 360, Andesulu 17, decola da 10, curva à direita, Arbó, direção Elefa, controle 208, transponder 5432 da 3597 no portão 8. Eu chamo para o pushback e filamento. Mandará. Tá, Salvador, no plantio, eixo o Pedro 2223, cliente do hotel, destino Conquista. 2223, Conquista, 180 autorizado via rota, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbó. Elefa, 1208 controle, 5450 transponder. Comprou o nível 180 para a conquista, conforme a rota, decolando a pista 10, curva à direita, que acerta a rota, Elefa, 1208 controle, Salvador, 5450 e transponder para o passarelo 2223, cabelo. Correto, chame para o primeiro funcionamento. Para nessa, busca o funcionamento, passarelo. Telema 225, segue via Engen Alfa, Ponte Espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no meio. 295, Ponte Espera, Dani, Telema 225, 190 no meio, obrigado. Né, 6225, bom dia. Pista 10, autorizado a olhar decolar, vento variável 39, ajuste altitude 1016. Bom dia, Aria decolando 10, Chané 6225. 3517 no portão 8, está autorizado o dispatch e o sucesso. Livre funcionamento para 3517. Thank you. Certo. Cinco, declarado Zuno 4, chame o controle frequência 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Xanera 6225, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 380. Via Arbor, por favor, para o dia Arbor, Xanera 6225. Autorizado, direto Arbor. Guardo Arbor, Xanera 6225. Bravo, Serra Serra, acione código 5426, regressão de Valença, confirme altitude. Confirme o nível solicitado. 172 a bordo. Horas e 40, alterna Guarulhos. Qual o fim da alternativa? Guarulhos. Evitar-se até o ponto de espera, macho 1 no índice, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 906. Evitar-se macho 1 no índice, no ponto de espera, torre 118, 95, Salvador, Teresina 340. 70, autorizado Salvador, Teresina, nível de voo 340, decola da pista 10, curva esquerda, saída Como, transição Menin, via UPZulu 20, conforme a rota do plano de voo. Acione o transponder 5447, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. General 9970, está autorizado, terminando 340, via UPZulu 20. Decola da pista 10, na saída Momo, transição Nenim. 447 é o transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle de Salvador, General 9970. Sideral 9970, cotejamento correto, chame pronto no pátio de casa. Chama na pronto, Sideral 9970. Estacionamento, Sideral 9972. Sideral 9972, autorizado no pátio 3, quando a equipe de solo chame táxi. Salvador, a fica a cargo 6570, está posição 7, pátio 3, para o COPS. ABSA 6570, autorizado Salvador, Recife, nível de voo 350, decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Pucajamaru, via UPS Luno 7 conforme a rota do plano de voo. Transponder 5435, controle Salvador opera em 120 decimal 80. Salvador Recife 350, curva esquerda decolando da 10 na Fuca Jamo Aru, UPS Luno 7, 5435, transponder 208. É o controle Salvador, Absa Cargo 6570. Absa Cargo 6570, cotejamento correto, chame pronto no pátio 3. Olá. Sou Salvador, bom dia, boa 1759, informação hotel Paraguai. Boa 1759, bom dia, Índia, informação em curso, para Guarulhos, autorizado, nível de voo 360, decola da pistão 0, curva direita, saída da Eule da Motiva, via UPS Luno 0, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5454, controle Salvador opera em 120, decimal 80. Uno 7595, cruzado Guarulhos, nível 360, decolando a pista no zero. Curva direita, sai da Euleda após direto a Motiva. Rota é a UPS Luno 0 até Tango Bravo Eco. Transponder 5454, controle 208. Cotejamento correto, chame pronto no portão 05 do Pátio 1, no gol 1759. 1759. Salvador, é o Papa Romeu, Mike, Hotel Alfa. Papa Romeu, Mike, Hotel Alfa, bom dia, prossiga. Autorização para a posição de número 8 no pátio principal. Papa Romeu, Mike, Hotel Alfa, está na posição 08 para rebote, para o pátio 3. Posição 12, remota 12. Para a posição 08, pátio principal. Remota 12 do pátio 1 para a posição 08 do pátio principal. Autorizado, reporte com término. Gente, reportarei. Taxi geral 9972, 2 a bordo, 3 horas e 8, alternando Maceió. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 9097. Livre táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera, 9972, geral 9972. Declarado aos 2-2, chame controle Salvador, frequência 120-8. Controle Salvador 1208, tá 3597, bom dia. Boa viagem. Controle Salvador, bom dia, tá 3517, cruza 1300 pés. 3517, contato radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. 360 Arbor, tá, 3517. Solo Salvador, é o gol 1649, seguinte informação, hotel, autorização para Porto Seguro, nível 340. Voo 649, é 1236. Copia, aguarda a coordenação para 340. Pode ser 36, voo 1649, aponta para cópia. De autorizar o Salvador Porto Seguro, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da EL, lembra, e deve, e Upwisk 50, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5462, controle de Salvador opera em 120, decimal 80. Autorizado 360 para Porto Seguro, decola da 10, primeira curva direita, na saída da EL, Leda, Bidev, aponto direto Porto Seguro. 5462 é o transponder, o controle 1208, voo 1649. Voo 1649, cotejamento correto, chame pronto. Minha porta pronta, voo 1649. Nome. Salvador Azul 4234, direção Recife, desde a informação de 5197. Direto Alefa 3597. Afirmo. Autorizado Salvador, Recife, nível de voo 350, decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Pulca, Jambo, Aru, via Upper Zulu 17, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5460, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Autorizado Recife, nível 350, conforme a rota. Decora pistola 0, com curva esquerda, Pulca, Jambo, Aru, para interceptar o Zulu 17. Transponder 5460 e controle 120, decimal 80, Zulu 4234. Azul 4234, cotejamento correto na posição 03, chame pronto. Chama é pronto, Azul 4234. Salvador, apta cargo, 677, apta estacionamento. Apta 6570, no quadro 3, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 6570. Solo Salvador, é o Papa Romeu, Mike, Hotel Alfa, informa o técnico do reboque na posição 8, pátio principal. Ciente, o Papa Romeu, Mike, Hotel Alfa, ciente do técnico do reboque. Grato, bom. E o 9811, pátio 3, posição 6, pushback, saneamento. E a 9891, acordando equipe de solo, como número 2 para táxi? Pode solo, como número 2 para táxi, por favor. Me informo, tem o Boeing da Data funcionando agora na posição 07 do Pátio 3. Tem aqui, 9891. 0092, bom dia, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. 0092, faria próximo, faria direto em CAP, gol 1092. É o 9972, da guarda dos 26, chame controle 1, 2, 0, sinal 8, tem uma boa guarda. 1208, controle Salvador, geral 9972, decolando a sua escuta. Geral 9972, contato.